O teu corpo é o delta deste rio, onde me abrigo. Delicado e doce aroma que me arrasta como um instinto. Nele aprendi a amar para poder enfim estar contigo. Certo prazer que